Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Bom, pessoal, voltamos agora para o bloco da Cup Series, mas antes eu só preciso fazer um adendo aí pequenininho sobre a Icon Series, tá, pessoal? Eu não falei, né, dos playoffs aí da Icon Series. Pessoal, vamos por mim, tá? Já tá tudo certo lá, né? Já estão classificados ali, galera, os 12 ali. Só muda alguma coisa ali se realmente tiver, cair um meteoro lá e levar uns 3, 4 pontos diferentes e os outros não puderem continuar o campeonato, né? Mas acho que mesmo assim eles vão continuar, né? Vai ficar porque a diferença é muito grande de pontos, né? Só pra aí, assim, orientar vocês, tá, pessoal? O último cara lá, o 12º colocado, que é a zona de corte, é o Ryan Sieg, ele tá com 499 pontos, tá? O outro cara que vem atrás na 13ª posição é o Gray Gowden, ele tá com 385 pontos. Realmente, pessoal, é muito ponto, não dá pra tirar essa diferença toda aí. E daí pra baixo, pessoal, eu fico com uma vitória aí, talvez um Jalen Clemens, tá, uma coisa meio doida aí acontecer, né? E daí pra baixo, realmente, pessoal, não vejo ninguém vencendo corrida. Claro que pode acontecer, né? Pode ter, como aconteceu, o Justin Haley venceu a corrida da Cup lá em Daytona, né? O cara venceu a corrida, beleza, então pode acontecer. E é um desses caras vencer a corrida e os playoffs, tá? Tirar, por exemplo, o Ryan Sieg aí por pontos aí. Mas eu acho difícil isso acontecer. Mas enfim, esse é o raio-x, tá, pessoal? O resto segue tudo bonitinho lá, né? É o Bell e o Custer aí dominando o campeonato, beleza? Então vamos falar um pouquinho da Cup agora. A Cup que realmente foi uma grande corrida, uma corrida frenética, tá? Uma corrida que começou frenética e terminou mais frenética ainda. Realmente não nos decepcionou no final de semana lá em New Hampshire, da Cup Series. Aliás, de todas as corridas, tá? Mas a Cup Series realmente, a Cup Series é a categoria principal e a categoria principal não nos decepcionou, tá? A Foxwood Hizard Cassino 301, né? Pessoal, a vitória então do Kevin Harvick, né? O Kevin Harvick aí conquistando a sua primeira vitória em 2019, tá? Tirando, pessoal, a Penske e a Joe Gibbs, tá? A Spire Motorsport venceu, tá? Mas vamos falar das coisas que realmente da realidade, tá? Tirando a Penske e da Joe Gibbs do campeonato ali, que os dois times que lutam pelo campeonato, tá? E aqueles times que realmente lutam, só os dois havia vencido, tá? A Steel Haas Race não havia vencido nenhuma corrida esse ano. Então, parabéns aí, venceu a primeira corrida, né? Espero que realmente outras vitórias venham também para a Steel Haas Race, né, pessoal? Então, é muito legal aí ver esses caras vencendo, tá? Ver esses caras diferentes aí, adicionando vitórias, tá? Agora, os times que têm vitória é a Junior Motorsport, eu não virei a página pronta agora. A Joe Gibbs tem vitória, a Penske também tem vitória, tá? A Andrew Motorsports, apesar de não estar naquelas coisas maravilhosas também, já tem duas vitórias esse ano, tá? E temos também o Justin que venceu com a Spire Motorsports e agora também a Stuart Haas Racing, que faltava vencer uma corrida, né? Entrou no time aí dos vitoriosos aí. E realmente espero que outras vitórias desse time venham. E que venham vitórias também, espero de 22 caras lá, tá, pessoal? Do Clint Bauer e também do Eric Mirola. O Eric Mirola faz um ano excepcional, tá, pessoal? O Eric Mirola, pessoal, dos caras por pontos, na minha opinião, ele é um dos melhores caras ali por pontos ali, tá? Tanto é que na, em posições, ele é o que, em número de pontos, tá, pessoal? Ele é que tem mais pontos aí, tirando os caras que venceu, tá? Os caras que venceu na Cup, Kyle Busch venceu um monte de corrida, Joey Logano, Matt Truex Jr., Brett Keselowski, Danny Hamlin, Kevin Harvick agora, o Kurt Busch, o Chase Elliott, o Alex Bumbo, tá? Então temos agora aí esses carinhas que venceram, 9 pilotos venceram até agora, né? E porque não, que estão por playoffs aí que não venceram, Kyle Larson, apesar de não estar tá muito bem o Kyle Larson, né? Tá levando aí, tá vendo o Kyle Busch aí, tá ficando uma sombra dos, do Kurt Busch, né? Eu falei errado, pessoal. Ver ficar as sombras aí do Kurt Busch, o Kyle Larson, tá? Mas ele tá bem no campeonato, tá, pessoal? Ainda tem números decentes ainda. E também vamos combinar também, né? Tudo que acontece, acontece com o Kyle Larson também. Kyle Larson, toda corrida tem que ir pro muro, tem que bater. Sobra as coisas pra ele. Não vive um bom momento, né? É uma maré de bons momentos o Kyle Larson, tá? Bom piloto ele é, isso eu tenho certeza, tá? Desculpa se eu estourei o áudio do microfone, que eu acho que eu escutei estourando o áudio. O Ryan Blaney também é um cara que precisa vencer, torço por vitórias para ele também. O William Byron é um cara que também torce por vitórias. O Clint Boyer já falei que merece vitória. O Eric Jones também esteve perto também de vitória, espero que vença também. E o Ryan Lima é que realmente é o destaque do final de semana, tá? Olha, o que ele precisava fazer? Precisava dar um jeito de somar ponta aí para tirar o Jimmy Johnson. Tá conseguindo, tá? O Jimmy Johnson nesse momento tá fora dos playoffs. Né? A diferença entre os dois é considerável, tá? Considerável aí, tipo, né? Um top 5 de um e um top 20 ali, um top 25, se complica mais ainda o Jimmy Johnson, tá? Pessoal, daqui duas corridas o Jimmy Johnson começar a perder mais, começar a perder não, né? Deixar a vantagem do Ryan Newman avançar mais ainda e alguém lá de cima não tiver problemas, começo a pensar que Jimmy Johnson só classifica por vitória mais e não por pontos, tá? Porque também o negócio tá se afunilando, né? A reta final do campeonato tá chegando aí, tá, pessoal? Tivemos aí no final de semana a 21ª corrida do dia das 26, né? Que são aí dos playoffs, tá, pessoal? Então, realmente, em Indianapolis aí as coisas acabam. O que está por vir agora é Pocono, depois vem o Austin Green, depois voltamos em Michigan, Bristol, que é aquela corrida em agosto noturna, depois vem Darlington com o final de semana retrô, né? E vem Indianapolis fechando o campeonato, tá, pessoal? Então tá muito perto aí, são apenas 5 corridas agora, tá? Vai dar 6, né? São 6 corridas, eu não contei pouco, mas tem que contar pouco, que nem aconteceu e vai acontecer essa semana. Eu já pulei já. Então, pessoal, temos aí 6 corridas para as coisas acontecerem, né? E realmente vai ser muito interessante, né? Essa briga por pontos aí, tá, pessoal? O Daniel Suárez também, pessoal, está com a mesma quantidade de pontos do Jimmy Johnson, tá? O Paul Manning está um pouquinho atrás ali, a chance para ele por pontos é mais complicado um pouco pro Paul Manning. Daí para baixo, pessoal, do 20º para baixo, realmente é mais complicado ainda, né? Bom, não fugindo tanto o assunto aqui, mas é legal esse assunto aí, né? Porque agora chegou a reta final do campeonato aí, mas é legal falar, é legal dar essa viajada na maionese, como eu costumo dizer aí, foldar bastante, porque tá chegando os playoffs, tá, pessoal? Estamos terminando o mês de julho, mês de agosto vem aí, terminando agosto, pessoal, já no comecinho de setembro ali, é playoff na veia, tá, pessoal? Os playoffs... Esse ano começa no dia 15 de setembro, tá? Então, tá vindo, tá chegando, tá chegando. Voltando pro final de semana em repetir da corrida da Cup Series, o Kevin Harvick venceu com o Danny Hamlin em segunda colocação, tá? O Danny Hamlin e o Kevin Harvick também vieram lá de trás, não mostraram que seriam carros dominantes, tá? E no finalzinho ali apareceu o Danny Hamlin, que realmente foi o que teve uma bandeira amarela no final ali, que realmente mudou as coisas pra ele, tá? Que o Kevin Harvick conseguiu. O Kevin Harvick, pessoal, aliás, nisso ele apostou, tá? Ficar na pista, né? O Danny Hamlin veio para os pits, trocou apenas 2 pneus, né? Então tava com 2 pneus, cerca de 20 voltas, 2 pneus mais novos, tá? O resto dos pneus é tudo igual, né? O pneu do lado esquerdo são todos iguais, ele sempre toca do lado direito, às vezes toca o lado esquerdo, mas a maioria das vezes é o lado direito, que é o lado que calça o carro, vamos dizer, para ficar mais fácil entender, então, o lado que o carro vai ser calçado, o lado que tá. O carro vai jogar todo o peso, né? E não vai não escorregar muito. Tem lá pneus novos para segurar. Tá? O pneu esquerdo, lado esquerdo, talvez nem vai ter tanta diferença assim, tá? Ainda mais em tiro curto que foi depois da relargada, tá, pessoal? Mas fora isso, pessoal, tivemos de tudo na corrida, tá? De tudo mesmo, né? Foi muito boa a corrida, tivemos várias trocas de liderança. Pra vocês terem noção, foram 14 trocas de liderança. Não foi 14 trocas de liderança porque tivemos várias bandeiras amarelas. E também não foi porque o pessoal entrou no pit, não. Teve mudança de estratégia, tivemos aí várias batalhas e lutas por liderança. Se vocês olharem, pessoal, o Lap Leader Breakdown, tá? Que é aquela lista ali dos pilotos que liderou, tá? Temos aqui o Kyle Busch, depois foi o Keselowski, depois o Eric Jones liderou a volta, depois o Kyle Busch, o Eric Jones também, o Kyle Busch, Keselowski, Kevin Harvick, Kyle Busch, Kevin Harvick, Eric Amirola, Joe Logano, né? Depois o Danny Hamlin dominando várias voltas aí, mais de 100 voltas dominando o Danny Hamlin, e no finalzinho o Kevin Harvick com 35 voltas aí, ainda segurou o ataque do Danny Hamlin no finalzinho da corrida, tá, pessoal? Então realmente foi muito bom, eu gostei demais da corrida. É uma corrida pra ficar guardada aí na história aí, realmente pra rever daqui uns 10 anos e falar, puta, que corrida boa. E essa realmente foi boa, tá, pessoal? Temos outros destaques importantes, só quero focar um pouquinho aqui na batalha final, né, nas últimas voltas aí, entre Kevin Harvick e Denny Hamlin, tá? O Denny Hamlin, pessoal, tentou ali na última volta, quando veio a bandeira branca, né? Na última volta ali, já na primeira curva, já tentou dar um bump no Kevin Harvick. O Kevin Harvick conseguiu segurar, mas o Denny Hamlin foi bem assim, não foi daquele bump mesmo, tá? Foi bem mais cometido um pouco o bump dele. Foi algo assim que realmente dava pro Kevin Harvick se segurar, e o Kevin Harvick acabou se segurando realmente, né? Porque foi bem leve mesmo, né? Eu acho que na intenção do Denny Hamlin não era nem tocar no Kevin Harvick, ele foi só pra focinhar o carro mesmo dele, pra chegar perto mesmo, pra falar, tô aqui. Tá? E na curva 3, pessoal, eu vejo como um erro, tá? Claro que cada um tem a sua visão, tá? Mas na minha opinião, o Denny Hamlin realmente ele foi com tudo pra cima, mas ele deveria ter arriscado um pouquinho mais e um pouquinho diferente do jeito que daria certo, tá? Eu falo que daria certo, pessoal, se fosse ao contrário, tanto é que o ano passado, nessa mesma corrida, esse mesmo piloto que venceu a corrida, fez com o Kyle Busch, tá? O Kevin Harvick ano passado deu o bump and go no Kyle Busch na última curva, na curva 3 e 4, tá? Só que o Kevin Harvick deu um bump and go mais forte para realmente tirar, né, a ação do Kyle Busch. O Denny Hamlin tentou na primeira curva e que não foi com tanta força. Ele deveria ter tirado, realmente ter dado um bump and go bem mais forte, tá? Um bump bem mais forte para fazer o Kevin Harvick espalhar naquele momento ali e tentar ir embora, porque senão o Kevin Harvick estivesse atrás, ele ia fazer a mesma coisa que fez com o Kabush no passado. Só que o Denny Hamlin, em vez de ele tentar um banco mais forte ou enfiar o carro por dentro e sair dando portada, ele resolveu ir por fora, tá? E claro que o Kevin Harvick sabiamente embarrigou a curva, deixou o carro espalhar um pouquinho mais pra lá, e o Denny Hamlin tentou trazer o carro pra dentro, pumba, deu no meio da porta do Kevin Harvick, só que do lado direito, tá? Então, pessoal, aí já realmente tem que fazer, na minha opinião, tá? Opinião minha, tá, pessoal? Do Leonardo, do Léo Guina aqui, tá? O Denny Hamlin deveria ter postado um pouco diferente, tá? Deveria ter sido um pouco mais agressivo, tá? Ele tentou, claro, sim, mas ele deveria ter feito algo que daria certo. O Kevin Harvick fez em cima do Kyle Busch no passado. Eu tenho certeza que se fosse outro piloto ali, o Kurt Busch faria, o Kyle Busch faria, o Kyle Larson faria, que era realmente ter pelo menos ter enfiado o carro pelo lado de dentro e não pelo lado de fora, tá? Se é no oval, pessoal, com inclinação, ok, beleza, uma boa manobra, tá? Porque o oval na inclinação, você realmente tem, o carro vai apoiar, você vai conseguir sair mais lançado. Pessoal, estamos falando de um flat track, tá? Uma pista plana, tá? Uma inclinação mínima ali, realmente a inclinação é mínima, acho que não chega a ser 10 graus a inclinação ali, acho que é 5, 6, 7 graus mais ou menos, tá? Então assim, num flat track você fazer isso, você tem que estar realmente com o carro, assim ó, se você tivesse com os pneus novos, na 4 pneus zerado, diferença grande de volta, beleza, ótimo, como foi o Kurt Busch fez com o Kyle Busch lá no Kentucky, tá? O Kurt Busch tinha pneus novos, ele veio por fora e conseguiu segurar o carro, porque ele tava com pneus novos, tá? Ali não, pessoal, ali já tava com o pneu já usado aí, né? Tinha trocado apenas dois pneus e já tava naquela vontade de chegar no Kevin Harvick, então já foi lixando os pneus, né? Então realmente não tinha aquele, aquela grande vantagem de pneu. Aí era um pouquinho mais novo, mas também era só dois pneus. E ele também estava ali insistindo para chegar no Kevin Harvick, então estava lixando os pneus para chegar. E realmente o Denny Hamlin deveria, se ele tivesse com pneus novos, tá? É, coisa assim de 10 voltas, pneu diferente de 10 voltas. Não, eu tô com pneu com 10 voltas, 4 pneus zero com 10 voltas só. Mede por fora que vai conseguir, tá, pessoal? Seguir bem mais lançado no fat track ali, pra ver se consegue segurar, tá? Mas nesse pneu, com esse pneu mais velho aí no fat track, não dá certo, tá? Com uma pista de inclinação, um Dover, por exemplo, daria super certo. Com certeza o Denny Hamlin conseguia, iria sair na frente do Kevin Harvick, e realmente o Kevin Harvick ia ficar pra trás, tá? Mas nessa pista não. Ele deveria ter chocado por dentro o carro, né? E ter se empurrado se Kevin Harvick aí pra ganhar mais uma vitória, ficar com três. Mas, né? Ele quis assim, ele quis ir por fora, então fazer o quê? Bom, Kevin Harvick agora soma 46 vitórias, tá, pessoal? Parabéns ao Kevin Harvick, então, por suas 46 vitórias, seu primeiro ano de 2019. Já coloca aí, né, a sua luvinha lá no pedestal lá do playoff, que aí já tá garantido, tá? Agora é só esperar ver o que o nosso amigo Kevin Harvick ia fazer. Ele ia classificar por pontos? Se não tivesse vencido? Sim, iria, porque ele tava muito bem por pontos, tá? Tanto é que ele já classificou, ganhou essa vitória aí, dá um salto lá na frente, tá, pessoal? Então, Kevin Harvick realmente é um nome que já iria estar mesmo. É dos playoffs com ou sem vitória, tá? Mas agora já tá mais do que garantido, né? Então parabéns ao Kevin Harvick. Os números dele também que não são muito interessantes esse ano, né? Mas são aí 6 top 5, 12 top 10, além de 3 poles e a sua primeira vitória, tá, pessoal? E segue na terceira posição do campeonato. Por pontos, tá? Não vou aqui no ponto playoffs. Bom, pessoal, vou falar de outros nomes aqui que foi interessante na corrida também. Eu tenho que falar desse carinha aqui, que vem naquela linha que está crescendo, né? Então ele está crescendo ali, esse carinha aí, continua muito bem, que chamado Eric Jones, tá? Eric Jones foi terceiro colocado no Kentucky, ficou ali time de camarote, cara, briga entre Kyle Busch e Kurt Busch, entre os irmãos ali. Se os dois tivessem se batido, tivesse acontecido alguma coisa ali, o Eric Jones, pum, ia lá e ia vencer essa corrida, tá? Mas não aconteceu isso. Mesma coisa foi agora, nesse final de semana, o Eric Jones, tá? Lógico que o Eric Jones estava muito mais longe, a diferença era muito grande, tá? Realmente ia ter que ser algo que fizesse brecar algum carro ali, ou os dois ia ter que acontecer alguma coisa com o carro dos dois, para realmente pro Eric Jones conseguir essa vitória, porque estava muito mais longe. Mais o Eric Jones, mais uma corridinha na terceira posição. Agora ele sobe para a 14ª posição, tá? Ele dá um passo um pouquinho à frente aí daquela briga na zona da degola ali dos playoffs, tá? Ele vai aí para 516 pontos, então ele está um pouquinho à frente, né? Vamos ver realmente que o Eric Jones consegue fazer a vitória dele, pessoal, que está precisando vir, tá? Esse ano ele já tem vou até contar aqui, são 4 terceiros lugares, tá? Então tá precisando de uma vitória pra ele aí. Até porque tem muita gente ventilando já que ele tem que sair, que ele tem que o quê, porque ele é ruim, porque ele não sei o quê. E não é bem assim, tá, pessoal? Nós sabemos que ele tá no meio aí, tem Kyle Busch, que tem toda a moral dentro do time. Veio pra cá um campeão também, que é o Matt Truex Jr., tá? Quando ano passado tava o Daniel Suárez, o Eric Jones andou super bem, andou sempre à frente do Daniel Suárez, né? Então realmente chegou até a andar melhor que o Denny Hamlin, o Eric Jones no ano passado, tá? Então, quando eu falo andar bem, pessoal, também não é só olhar resultado, tá? Eu falo olhar o contexto de corrida, isso é bem importante a gente falar também, tá? Se você olhar só resultado, você começa a achar que o Denny Hamlin é um cara bom, né? Porque o cara ganhou corrida, então se o cara ganhou corrida, o cara é bom. Você começa a achar, então eu sei que você tem que ver o contexto da corrida, tá? Então eu tô falando do contexto de corrida do Eric Jones, tá? Então o Eric Jones aí vem uma sessão muito boa, são 2 terceiros lugares seguidos. Como é que ele faz um pouco, quem sabe um pouco ele consegue desencantar e vencer uma corrida aí, Eric Jones, tá? Bom, os outros nomes aqui, Ryan Blaney, parabéns ao Ryan Blaney, foi o terceiro colocado. Um cara que merece todo o destaque, realmente esse é o grande destaque do final de semana, na corrida, e vem, pessoal, vem tendo até na temporada. É o Matt Benedetto, tá? Como evoluiu esse carro 95 com o Matt de Benedetto, né? Conquistou aí mais um top 5, o segundo top 5. Segundo top 5 do Benedetto na sua carreira, o segundo top 5 dele na temporada 2019. Então parabéns ao Matt de Benedetto aí pelos seus bons e ótimos resultados, tá, pessoal? Ele foi quarto lá em Sonoma e agora voltou dentro do top 5 mais uma vez. Foi quinto aqui em New Hampshire, tá? Ele que vem tendo 16º lá no Kentucky, pessoal. Só fazer assim uma pequena observação, eu andei reparando aqui que o ovais de uma mini meia, o cardeiro não é tão bom assim, tá? Então ele não consegue avançar tanto. Mas essas pistas diferentes aí, realmente ele consegue alavancar bons resultados. Espero que pouco também para o seu oval um pouco diferente, ele consiga ter um bom carro no final de semana da Eleven Family Race, o Fórmula 95. Certo, pessoal? Bom, seguindo aqui então, após esse grande resultado de Benedetto, vocês colocaram mais Tottino. O Tottino acabou tendo problema na corrida, mesmo assim ele terminou muito bem, é um top 10. O outro destaque aqui, o Mario Nima, que lutou muito bem, fez uma corridaça, pessoal. O Mario Nima conquistou aí um top 10, parabéns ao Mario Nima. O Mario Nima agora que soma 8 top 10, tá, pessoal? Com a Jack Roush, aquele 6 da Jack Roush lá, tá? A Roush foi um que realmente não viveu bons momentos. O Mario Nima tá dando uma força total, tá levando esse carro no braço, tá? Ele tá no braço esse carro aí. O Kyle Busch que liderou dominou boa parte da corrida ali, terminou apenas na 8ª posição. Ele acabou tendo um problema, acabou perdendo o controle do carro, acabou relando o muro, mas acabou ficando estancado lá atrás e conseguiu evoluir no finalzinho da corrida. O Joe Logano, que estava junto com o Kyle Busch, na mesma balada do Kyle Busch, foi o 9º colocado. E o Keselowski fechando o top 10 aí no final de semana lá em New Hampshire. É Kemirola, William Baro, Paul Manner, Alex Bowman, Chris Busch, Ty Dillon, Mike McDowell, Kurt Busch e Daniel Soares, além do Chris Morris, foram 20 bem colocados, tá, pessoal? O Ryan Priest foi o 21º, o Bubba Wallace, Corella Joy, Matt Tift, Ross Stein, Lando Carson, Rich Sorensen voltando aí, claro, com o carro do John Robinson, voltando aí fazer corridas na Cup, foi o 27º colocado. E o carinha aqui que nós precisamos chamar a atenção e relembrar dele, que foi o Andy Celso, que conquistou um bom resultado aí com o 51 da Rick Ware, tá, pessoal? Ele que fez sua estreia, né, esse carinha aí, na Cup, fez a sua primeira corrida na Cup aí. Então parabéns a ele pelo seu bom resultado, conseguiu manter o carro inteiro na corrida, tá, pessoal? Então esse é um bom resultado, uma equipe pequena, um resultado expressivo para eles aí. Pessoal, e a galera lá que teve problemas, né? O Rick Serra Jr. acabou tendo uma porrada, né? A Hank também teve uma porradona. E o Kyle Larson, para variar, mais uma vez, bateu. Certo, pessoal? Então, final de semana New Hampshire foi muito bom, uma corrida muito boa. Os playoffs ficaram assim agora, tá? O Kyle Busch continua na liderança com 4 vitórias. Joe Logano vem com 2, Michael Jr. com 4, Keselowski com 2, Denny Hamlin com 2. O Kevin Harvick, Kurt Busch, Chase Elliott e Alex Boone, todos com uma vitória. Por pontos ali classificados dentro do top 12, Kyle Larson, Eric Mirola, Ryan Blaine, William Barrow, Clint Bauer, Eric Jones e Ryan Newman, tá? Eu que já falei, já abri o bloco falando aí, né? Acho que eu já falei mais dos playoffs no começo do bloco do que da corrida mesmo, né? E já falei também do Jimmy Johnson aí, que precisa de briga, lutar aí por pontos, porque tá começando a ficar elástica essa diferença, começando a aumentar essa diferença aí. E o elástico perdeu faz tempo, porque ele já tá bem largo esse elástico aí, né? Então agora tá virando uma corda já. Tá só indo embora. O Daniel Soares, o Paul Manner, o Rick Serra Jr., o Chris Buescher, tá, pessoal? E o Austin Dillon, e os irmãos Dillon. Uma decepção, tá, pessoal, pra mim esse ano, Austin Dillon, no momento, fora dos playoffs, tá, mano? Decepção pra mim, o Austin Dillon fora, tá? Esse cara, na minha opinião, tinha que estar lá brigando dentro do top 16, tá? Não é muito legal, o vovô, e o vovô Shields investir nesse carro aí, e o resultado não tá acontecendo, não. Tá muito ruim, Austin Dillon esse ano, apenas 3 top 10, pessoal. Realmente, tá demais. Tá legal, não. Tá precisando melhorar. Melhora aí, meu amigo Austin Dillon. Melhora aí que tá precisando, né? Bom, pessoal, esse foi o bloco da Cup, tá? Vamos voltar agora pra falar um pouquinho de final de semana, como vai ser lá em Pocono. E, claro, eu vou falar pra vocês também, notícias, tá? Algumas notícias. Eu vou tentar apenar difícil notícias, mas tá tranquilo por enquanto as notícias, tá, pessoal? Então daqui a pouco eu volto pra falar no bloco de notícias pra vocês aí e falar também da todo comparado para vocês aí do final de semana lá em Pó.